Bem-vinda à madrugada. Assim que tem que ser. Paula Lima no ar pra revolucionar. Sem mais e sem menos vai chegar. Quero ouvir, diz aí, diz pra mim. É tudo no seu nome. Assim que tem que ser. Bem-vinda à madrugada. Vai que vai. Só por quê? Bem-vindo à madrugada. A noite tem a minha só por quê? Fica ligeiro com as sílabas. Viva a vida com amor. Só por quê? A madrugada, a noite tem a minha cor. Fica ligeiro com as ciladas. Viva a vida com vou chegar, depois que a noite chega é aquilo, né? Só loucura, luxúria, diversão e a fé. Fé de voltar no dia seguinte. Fé pra não ser um refém dos convites. A mãe preocupada de joelhos no chão. Roga a Deus pelo filho, roga proteção. O carro importado do boy supera o meu, mas o respeito da favela ele não tem. Alelo, pulo, ódio, promove o terror. A farda singa persegue a nossa cor. E a meretriz que se diz necessitada sonha com riqueza, viagens, balada, ganância. Aliada da ambição, a necessidade virou ostentação. Agora o que ela quer? Vai além, ó só Paula. Casa com piscina e um jaguar também. Fazer o que, né? Se ela quer, tem direito. Quem somos nós pra falar de defeito? As luzes da cidade iluminam a estrada. Tamo no peão, bem-vindo à madrugada. A noite é atraente, seduz ao extremo. Mas também é serpente, destila veneno. Os buchichos que estressa, que ataca a neurose. E aí, delícia, me paga uma dose. Se zoar, se não chegar a tempo, o otário vai perder todo o seu pagamento. A noite é fascinante, mas tome cuidado com vocês, Paula Lima, rola da lado. Bem-vindo à madrugada, a noite tem a minha cor. Fica ligeiro com a cilada. Só por quê? Viva a vida com amor. Bem-vindo à madrugada, a noite tem a minha cor. Fica ligeiro com a cilada. Só por quê? Viva a vida com amor. Uma tiazinha sozinha na mesa. Se embriaga, se acaba em copos de cerveja. De coração ferido, não se importa com nada. Andarilha da neblina, se ali a madrugada. Saiu de casa, procura de alguém. Solidão, não faz bem a ninguém. Seu desejo é encontrar um amor. Seu desejo é ganhar uma flor. Seja como for, pra uma noite, uma vida, uma eternidade ou até despedida. Ela só precisa saber que é amada, notada, desejada e mais nada. Várias histórias ao redor da parecida. Pessoas frustradas, infeliz na vida. Um pivete de 14 com uma arma na mão, se dizendo ladrão, mete marra de cão. Diz que faz e acontece, que é dedo nervoso, que vai fritar o pai se encontrá-lo de novo. Meu pai me abandonou quando eu era pequeno. Foi embora, sumiu, me deixou no veneno. O barato tá louco, é só ódio, vingança. O mal adotou mais uma criança. Inferno, céu e nós, ele aqui no meio do mundo selvagem, viu? Traiçoeiro, eu me sinto fraco, o próprio fracasso me dá uma revolta, nem sei o que faço. A noite é fascinante, mas tome cuidado. Paula Lima, chega, quero ouvir. Só por quê? Forte music no ar. Quero ouvir, quero ouvir. Bem-vindo. Só por quê? Quero ouvir. Viva a vida com amor. Assim tá legal. Bem-vindo à madrugada. A noite tem a minha cor. Fica ligeiro com as ciladas. Viva a vida com amor. Quero ouvir. Assim que tem que ser. Firmeza total. Bem-vindo à madrugada. Só pra firmar, quero ouvir. Mais uma vez a galera. A madrugada. Quero ouvir. A noite tem a minha cor. Só por quê? Todo mundo vem com nós no refrão. Bem-vindo. Tá legal assim, vai lá. Fica ligeiro com as ciladas. Viva a vida com amor. Assim que tem que ser.